Portal do Arrocha. Eita! Me deixou sozinho, entregue nessa casa. Tô procurando um jeito de esquecer de vez. Por quê? Por quê? Eu na sala vi seu nome naquele jornal amassado. Tava lá no meio, bem dos classificados. Eu não sabia que seria ela. Iria fazer uma faxina no meu coração. Aô, paixão. Por quê? Aô, diz. Diarista, vem cuidar da minha casa. Vem arrumar minha vida. Oh, diarista. Aô, diarista, vem cuidar da minha casa. Vem arrumar, vem. Bora marchar! Vai! Me divorciei, tá tudo bagunçado, é culpa da minha ex. E aí? Me deixou sozinho, tô procurando um jeito de esquecer de vez. Porque na sala vai! Vi seu nome naquele jornal amassado. Fazer uma faxina no meu coração. Alô, paixão. Só da voz. Diarista, vem cuidar da minha casa. Vem arrumar minha vida. Alô, agora me só vocês bem forte. Pro lado e pro outro, vai. Diz. Aô, aô, aô. Canta, canta. Vem cuidar, vai. E aí, e aí? Tô lindo, gente. Aô, diarista, vem cuidar da minha casa. Vem arrumar a minha vida. Da bandida.